A minha oração é para refletir, é pra te ver sorrir, pra me sentir feliz. A minha oração é sobre repartir, é um ter aonde ir, é ser um aprendiz. A minha oração não é no singular, nem minha ela é, pertence a quem amar. A minha oração é livre pela fé, é o que me faz de pé, é o que me faz cantar. E nela eu desejo um tempo mais igual, longe de temporais, de noite sem ter paz. De nunca compreender a verdade absoluta de ser. A minha oração é de submissão, é pra saber viver um dia cada vez. A minha oração é um agradecer, é repartir o pão, é sim e não talvez. E nela eu desejo um tempo mais igual, longe de temporais, de noite sem ter paz. E dela eu quero ter apenas emoção, de nunca compreender a verdade absoluta de ser.